você. E ter momentos divididos por alguns instantes me fazem crer que somos como as luzes que se apagam ao amanhecer. E o sol me lembra você. Que somos como as luzes que se apagam ao amanhecer. E o sol me lembra você. Lembra você. Pois somos